Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Jovem Nerd, porra, sério, buraco de minhoca é feio, cara. Wormhole é muito mais maneiro. Aqui é Blue Hand, depois eu volto no tempo pra passar a piadinha melhor. Aqui é Eduardo Spoiler, eu tô voltando no tempo gravando esse Nerdcast, porque eu me lembro claramente do dia, da hora e das circunstâncias que a gente gravou o Nerdcast 20, e agora estamos gravando um novo sobre o mesmo assunto, maneiro. Aqui é o Caio Gomes, e espero que dê tempo de falar de tanta viagem. Aqui é o Rafael, e a única coisa capaz de gerar 1.21 gigawatts é um raio. Aqui é a Zagal, e eu queria voltar no tempo pra dar uma lição numa pessoa. Muito bem, Nerd, nós estamos aqui com os nossos físicos de carteirinha para falar sobre viagem no tempo, só que dessa vez nós vamos abordar as teorias científicas. Será que é possível viajar no tempo? E se um dia é possível, significa que podemos estar tendo a experiência de viajar no tempo agora, porque se alguém no futuro possível viajou... Você já sabe, né? Ih, caramba. Ih, travou tudo. Canelada. Canelada. Então vamos para mais uma semana de e-mails de caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, temos um recado muito legal pra quem tem cachorro, Azaghal. Olha aí, já você tem cachorro? Eu tenho um cachorro. Eu tenho cachorro. Eu tenho dois. Você tem dois cachorros? Sim. Exatamente, Azaghal. Uma startup carioca. Olha muito aí. Muito legal, chamada Dog Box, Azaghal. Olha aí. Dog Box, o que é Dog Box? Pra quem tem cachorro e gosta de paparicar o seu cachorro. É um modelo de negócios de assinatura de produtos, certo? Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. É o seguinte, presta atenção. Você faz uma assinatura de uma caixa de surpresa de produtos para o seu cachorro e ela vem todo mês na sua casa. Então, com certeza, você tem que preencher algum tipo de ficha. Sim, exato. É muito maneiro porque não é uma caixa genérica. É uma caixa para o seu cachorro. Porque você vai lá no site, quando você faz seu cadastro, você faz um quiz para determinar que tipo de cachorro você tem. Se é cachorro grande, médio, pequeno, macho, fêmea e até a personalidade do seu cachorro, se ele é brincalhão, se ele é mais quieto, etc. E os caras adequam produtos novos, que são produtos de higiene, brinquedo de cachorro, aqueles snacks, aqueles, né, biscoitinhos de cachorro, rocinho, aquele negócio em formato de bacon. É. Bolinha de textura. Exatamente, bolinha de textura que faz... Mas... Como é que faz a bolinha? Pare. Mas tudo adequado ao seu cachorro. É legal, porque você às vezes não precisa ficar indo na pet shop pra você... Ah, o que que eu vou comprar? Cara, eu nunca vou na pet shop, sério. Porra, é um saco ir na pet shop, né? A senhora vai, né, de vez em quando... Ah, eu fui na pet shop, comprei um brinquedo novo. E o pobre meu cachorro tem o mesmo brinquedo há séculos, porque eu não vou na pet shop. E agora que eu vou ganhar a caixinha do Dog Box, vai ser muito maneiro. Você vai lá, você pode fazer o teste da caixa experimental, que você ganha uma caixa só, paga só uma caixa. Certo. Ou você pode fazer um plano trimestral ou semestral, que são relativamente mais barato do que você comprar uma só. Fora o fato de você ter que ir numa pet shop, às vezes ter que estacionar, pagar estacionamento. Exato, né? Aquele cheiro de pet shop. Qual é o cheiro de pet shop? É cheiro de perfume ordinário. É verdade. Porque normalmente a pet shop dá banho em cachorro. E eles botam um perfume muito forte no cachorro pra sobreviver à nhaca do cachorro. Fica impregnado aquele perfume. Né, e aí fica aquele cheiro esquisito de pet shop, né? Bom, eles têm uma comunidade muito ativa no Facebook que fala sobre ter cachorro e mil coisas sobre cachorro e tal. Bem legal, tem o link aí no post. E se você quer conhecer, vai lá em www.dogbox.com.br. Simples, fácil, vai lá dar esse presente pro teu cachorro. Certo? Certo. Muito bom. Tarde de autógrafos, Azaghal, vai rolar semana que vem. Vai acontecer aqui em Curitiba. Dia 12 de outubro de 2012. Exatamente, vai ser na Livraria Arte e Letra. Excelente, onde foi a do Protocolo Blue Hand Alienígena. Exatamente. Quem foi já sabe onde é. Fica ali na Alameda, presidente Tal Nine, número 130. Quem foi presidente Tal Nine? Fica, pra quem conhece Curitiba, que é um ponto de referência, na rua de trás do Shopping Cristal. É fácil. Você tem um link aí no post com mais informações. Vamos estar lá nós, equipe Família Jovem Nerd, a Bufobia, yeah. Harold Android Streaker, yeah. E fiquei sabendo que não só um, como talvez mais de um convidado surpresa. Olha só, cara, vai ser uma mega festa. Qual é o horário? Vai acontecer, repetindo, pra quem não prestou atenção, no dia 12 de outubro de 2012, entre 1 e 5 da tarde. Excelente. Vamos estar lá autografando, conversando com o pessoal, vendendo exemplares, quem quiser comprar na hora. Sim, importante. A gente vai ter maquininha de cartão lá? Não, bem lembrado. Então leve dinheirinho trocado, ajude o Jovem Nerd. Vai ser só em dinheiro, presta atenção, hein? Isso, se levar cartão de crédito, você vai poder comprar na livraria. É. Mas não os nossos livros. Não os nossos livros. Aceitamos dinheiro, nós somos que nem a máfia. Certo? Certo. Então apareçam todos lá, vai ser maneiríssimo. Muito bom. Se você não quiser ouvir os recados dos últimos Nerdcasts, você pode falar para... 18 minutos e 35 parsecs. Vamos lá, Slave Roboto, separando muitos e-mails, muitos elogios do último Nerdcast. Algumas reclamações. 10 caras não gostaram aqui. 10 pessoas da nova geração. Deram unlike. Onde a carapuça serviu em algum momento. Pelos e-mails, pelo menos, que eu vi. Aqui, olha, 7 nerds curitibanos informam que Daniele, que mandou o e-mail no último Nerdcast, é sim mulher e é organizadora dos eventos Skynet de Curitiba. Eu não lembro o que foi isso. A gente ficou meio na dúvida. Na dúvida. Tenho certeza que agora ela vai lá na parada me confrontar. Não, não, merda. Excelente. Tem um nerd que falou que vai viajar 4 horas de carro. Não. Pra pedir pra você desbloquear ele no Twitter, Azaghal. Me eu desbloquear? É. Não vai acontecer. Se você vai lá só pra isso, desiste, cara. Se você for lá pegar o autógrafo da Bufobia, do Harold, até meu, beleza. Uhum. Mas eu não vou desbloquear. Se você foi bloqueado, você errou. Tá bom. E se você não foi educado, eu vou te educar. Tritonés informam que o nome correto do suco de saco é Mupi. Whatever. Lembrei do Mupi. É 8 ruim. Nerds informam que a moda do pants on the ground, aquela calça arriada, exato, vem da prisão. Olha aí. Os detentos que estavam dispostos a relações sexuais, caraca, com outros detentos deixavam a cueca ou a parte do traseiro à mostra. Olha só! Parabéns pra você que aderiu a essa moda sem saber o que estava fazendo. Essa é a mensagem que você passa, meu querido. Exatamente. Outros nomes pra sacolé que a galera mandou aqui. Gelinho, bolão, chup-chup, geladinho, din-din e juju. Mais encontros Skynerd. Temos o segundo encontro Campinas. Sim. O segundo encontro BH. BH. Encontro semanal em Belo Horizonte, onde acontecem RPGs, wargames, card games e board games. Irado, irado. Muito maneiro, cara. Primeiro encontro em Tóquio. Olha só, tá longe, tá indo longe. Campanha de doação de sangue Skynerd Curitiba. Muito bom. E a primeira zona de spoilers, trademark, do Distrito Federal. Olha só, que é isso, cara? Vídeo do primeiro encontro em Brasólia. Certo. E fotos do primeiro encontro RPG Skynerd Bienal em São Paulo. Muito bom, galera. Gosto de ver essa movimentação, galera se encontrando, celebrando a nerdice. Vários links enviados, significados de gírias, nascidos após 2010, geração alfa, texto joelho calejado de Lego, texto bom português, detector de plágio da USP, pesquisa do Google do Sr. K, união poliafetiva, olha, a gente falou disso, Mr. Catra, pode beijar as noivas, união poliafetiva, justiça e comportamento. Olha aí. Casamentos renováveis a cada 2 anos. Prova que a senhora Jovem Nerd fala tipo hoje em dia. Mark Woke comenta sobre o Nerdcast 330. E a camiseta Jovem Nerd Classic pelos outdoors de Santos. Olha aí, seu tucano. O que que esse rapaz anda aprontando, hein? Muito bom, cliquei pra vocês verem. Vários vídeos enviados também, tem gírias da Bahia, verdadeira história do samba, trazendo explicação de várias gírias, uma porrada de coisas, anos 80, anos 90, anos 2000. Além disso, temos uma cacetada de artes dos fãs. Temos o Nerdinho Retrô por Admilson Almeida, Jovem Nerd Azaghal nos tempos da meninice e Cigarra é a Mãe por Alex Garcia. Temos o livro Nem Merda Nem Psicopata. A capa do livro do Sr. K por Lucas Coelho. Olha só a capa, Nem Merda Nem Psicopata, do mesmo autor de Em Chuva de Pica Pega Menor e Cento. Que pariu. O Renan e Shin Passos também fez uma capa para o mesmo livro. Também fez, excelente. Já temos a Mulher Maravilha True Amazon por Patrick Pereira. Olha aí. Temos a Leia Bikini Girl por Denis Rodrigo Oliveira. Excelente. Temos Bikini Girls with Machine Guns 2 por Everton Luiz Lazares. Muito obrigado. Azaghal, o Chauvinista por Atila Santos. O Chato versus a Portuguesa ser o Jovem Nerd. E a Verdadeira Face de Fábio Abu por Sandro Orro. Muito bom. Ainda a Maravilhosa Cozinha de Jack. Arroz de São Arnaldo por Lucas Miranda. Excelente, seria excelente. Cara, ele tem que fazer isso. Tem que criar essa receita. O arroz de São Arnaldo. De São Arnaldo. Que tem que, né? Tem que ter uma parada que vomite, ó. É, exatamente. Caraca, tá. Fricazóide encontra Jovem Nerd por Nicolas Silva. E animação Blobfish por Guilherme Henrique, não consegui ver. E Speed Art de Jovem Nerd e Azaghal por JMJ Desenhos. Caraca, JMJ Desenhos ilimitado. Jovem Nerd Pixel Art Minecraft por Sérgio Moraes. Minecraft, muito bom. E Nerdinho Goiano por José Augusto Rodrigues. Muito obrigado pelas artes dos fãs sempre na SkyNerd. Galera, sempre mandem. Tem também os contos na SkyNerd. Nenhum homem está acima da lei, pelo Daniel Rossi, de novo, escrevendo. E o Diário de Rafael Almodóvar por Gustavo Martins. Galera que quer conhecer contos, tem contos sendo publicados na SkyNerd. Fico muito feliz com isso. Excelente. Certo? Céu. Primeiro e-mail, Bruno Fagundes de Souza, 21 anos, inspetor de alunos, São Paulo SP. Olha aí. Gostaria de deixar apenas três citações interessantíssimas sobre o assunto de conflito de gerações. Nossa juventude adora luxo. É mal educada, caçou da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os filhos de hoje são os verdadeiros tiranos, eles não se levantam quando um idoso entra, respondem aos seus pais e simplesmente são maus. Essa citação é de Sócrates em 400 anos antes de Cristo, cara. Olha aí, você que já ia mandar um e-mail reclamando. Olha só, cara, conflito de gerações é a mesma merda há séculos, cara. Outra situação, não tenho mais esperança nenhuma no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder de amanhã, é porque a juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. Exíodo, 720 antes de Cristo. Cara. Outro, essa juventude está estragada até o fim do coração. Os jovens são malfeitores, preguiçosos e jamais serão como a juventude de antigamente. Essa citação foi encontrada num vaso de argila descoberto em ruínas da Babilônia com mais de 4 mil anos de idade. Toma aí. Caraca, cara, a dúvida que fica é: estaremos sempre em decadência até que venha um reboot da civilização? Ou temos que ter esperança que os poucos sensatos irão prevalecer daqui a algum tempo? Cara, é igual. Tá provado, cara. É a mesma merda. Um vai falar mal da outra geração e a outra vai falar mal da outra. E é isso, cara. Esse caminho é o mundo. Muito bom. Gustavo Martins, 19 anos, estudante de letras, Guarulhos, São Paulo. Sei que pode parecer algo extremamente chato, mas o fenômeno da remoção do R em verbos ao infinitivo é muito comum no português brasileiro e amplamente estudado pela linguística moderna. Tem que ser estudado. Existe uma tendência muito forte na língua de remover esforço enquanto se fala. Certo. O que pode ser notado quando se analisa a evolução do latim até o português moderno. E isso causa vários fenômenos interessantes, como a assimilação de fonemas. Por exemplo, o caso do N e do D em palavras como falando, que se tornam falando. Não, peraí. Peraí, falando é demais, cara. Se você fala assim, ah, eu acho que eu vou gostar disso. O R tá sumindo, né? Então, ah, acho que eu vou gostar disso. O R sumiu. Não sumiu? Sumiu. Acho que eu vou gostar disso. Mas na hora de escrever, você tem que botar o R. É por isso que as pessoas não botam R, porque elas falam, elas... Ah, eu gostar, então não tem R. Mas falando, cara... Falando. Vivendo tô e falando, aprendendo... Tô vivendo. É foda. Tô te dizendo. Aí já é... Aí eu já acho foda. É um fato que as línguas se transformam, Jovem. A eliminação da forma pronominal vós, por exemplo, ou a transição de vossa mercê para você. E é extremamente possível que num futuro próximo Um infinitivo de verbos seja grafado sem o R final. Algo similar ao que aconteceu com a queda da trema. Ai, meu Deus. Porém, já é possível notar que está se tornando muito comum ver que as pessoas já falam a modalidade sem o R. Cara, você fala, Jovem Nerd. É muito triste, mas... Não, você é tão culpado quanto todos os outros. Mas eu vejo muita diferença entre a língua falada e a língua escrita. Bipolar. A língua escrita é diferente. Você não pode escrever da mesma forma que você fala, coloquialmente. Eu tô errado? A questão, diz nosso amigo Gustavo, é muito mais complexa do que essa. Mas não vou ficar chateando vocês com um monte de termos complicados e teorias variacionistas. Só digo que a partir de um certo ponto de vista, as pessoas que escrevem infinitivo sem R no final estão prevendo algo que possivelmente acontecerá no futuro. Então são pessoas que estão lançando tendenza. E, infelizmente, cientificamente, a gente tem que dizer que isso pode acontecer mesmo. Vai acontecer, já aconteceu. Que o R vai sumir do infinitivo. Quando isso, você fala... É muito triste isso, quando cara. Você fala assim, o R, você está dando mau exemplo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. Quando você fala é diferente de quando você escreve. Quando você vai editar... você vai editar para uma criança... E você dita sem o R? Perpetuando o erro quando você tá escrevendo sem o R. Eu não sei, esse cara me convenceu. Eu acho que você não tá perpetuando o erro, você tá simplesmente adequando. Pode estar adequando da pior forma possível. É muito triste, mas está adequando. É possível que isso realmente aconteça. É, mas nos Estados Unidos acontece igual com o inglês. Acontece. Acontece. Com a galera que fala, sabe, os manos de lá? Os manos. É? O inglês de lá tá mudando também. Não pode, caraca. Não pode. A língua não pode se adaptar aos manos, maluco. Isso não, é muito não doido. Pode, mas pode. Não pode, mas pode. Ana Carolina Hoffman, 22 anos, estudante de psicologia, Blumenau, Santa Catarina. Bem, neste Nerdcast, o senhor K falou algo sobre os psicólogos que tem que discordar. Quando ele diz que os pais dizendo não às crianças e os psicólogos vão lá e dizem dizer não pode criar um psicopata, isso é um grande equívoco. Na verdade, né, era uma grande piada, né? Acho que o primeiro problema aqui é levar as coisas ao pé da letra, né? Afinal, os profissionais de psicologia falam a importância da criança aprender que nem tudo ela pode ter e que o não é realmente muito importante. Blá, blá, blá, não entendeu a piada. Depois a gente fala que psicólogo é chato, né? Tiago Bittencourt, 21 anos, vagabundo, excelente. Tá aí. Parabéns, foi honesto. Niterói, Rio de Janeiro. Pelo menos tem uma boa vista. Neste Nerdcast 330, vocês comentaram sobre a falta de socialização entre as pessoas em jantares, refeições e afins. Uhum. Pois bem, proponho a vocês uma brincadeira que vi no 9gag. Claro, você é vagabundo com 21 anos. Não é ninguém, com certeza, um dos principais motivos. Ele diz que a brincadeira que ele viu no lixo na internet serve pra amenizar o problema das pessoas ficarem com smartphones e afins. A brincadeira chama-se Phone Stack. Pilha de telefones, traduzindo. E funciona da seguinte forma. Todos da mesa desligam seus celulares e colocam em uma pilha. Já vi isso. E o primeiro que não aguentar ficar sem o celular e pegar da pilha, paga a conta de todos. Muito bom. Isso é excelente pra quem é vagabundo, inclusive, né? Se ninguém pegar o telefone, cada um paga a sua conta e a brincadeira termina assim que a conta chega na mesa. Muito legal. A brincadeira deve ser feita por 3 ou mais pessoas. Já que se algum de vocês está com sua respectiva esposa jantando e prefere se comunicar com o aparelho do que com a parceira, procura um terapeuta de casais. não tem que falar porra da brincadeira. Excelente brincadeira, galera. Excelente. Vamos fazer todos. Vamos, agora. Não faz. É bom que tu vai pagar a minha conta. Você parece. Como é que a gente começa falando sobre a ciência da viagem no tempo? Tipo, o quanto viagem é um físico, um profissional falar sobre viagem no tempo? Cara, por incrível que pareça, houve ciência séria feita sobre esse assunto já faz um tempo, já acho que desde a década de 60. Os físicos estudam física do espaço-tempo, como o espaço-tempo se comporta, e naturalmente a questão de que se é possível voltar no tempo surge nesse contexto, e tem pesquisa bastante séria feita sobre o assunto, por incrível que pareça. Se eu não me engano, o primeiro cara que levantou essa bola, posso estar falando besteira, agora vocês me corrijam, foi o Einstein, não foi? Naquela teoria da relatividade dele, que a gente até falou no outro Nerdcast, não foi? Sobre que você podia avançar no tempo tempo, mas não podia voltar na velocidade da luz? Não tem uma parada dessa? É, na relatividade geral, né? Viagem no tempo. Isso. Você pode até na relatividade restrita ou especial, como o pessoal fala por aí, falar de viagem no tempo em uma direção, pro futuro, basicamente. Sim. Então, isso, sim. Quem assistiu o Planeta dos Macacos, spoiler alert agora. Ah, não, pelo amor de Deus. É exatamente isso, né? Talvez eles tenham até tirado essa própria teoria do Einstein que tava em voga na época, por causa do livro lá, dos deuses astronautas, que usa essa teoria também, né? Sim, Planeta dos Macacos é década de 60 e a teoria lá, Einstein, relatividade geral, já era conhecida. É, mas tava, é porque tava em voga nessa época, por causa desse boom dos deuses astronautas, dessas paradas dos alienígenas, então eles estavam usando muito dessas teorias, tentando explicar fisicamente esse deslocamento tempo-espaço. Peraí, mas no Planeta dos Macacos eles voltam no tempo também. Não, mas depois aí nem cagou a parada. Mas no primeiro filme eles só vão pro futuro. Só pra destruir tudo de vez, no primeiro filme ele viaja no tempo e no espaço. Ele não tá indo em direção à Terra quando ele viaja no tempo, e ele volta pra Terra de volta. O filme não, mas ele dá uma volta, né? Tem a menor lógica. É, ele não explica isso. Eu acho que ele dá uma volta, ele vai pela galáxia, acho que dá empuxa e vai pela velocidade da luz, uma coisa assim. Isso aí, na verdade, não tem viagem. Isso tá certo mesmo. É uma coisa que já tá bem estabelecida pela física. Vocês já ouviram falar de relatividade especial? Eu vou pegar uma cerveja. Bom, esse aí foi marcado em especial pro Azaghal, ele foge agora? Mas diga. Então, 1905 foi o ano que o Einstein entrou na história da física chutando a porta da frente, assim. É o ano que ele lançou os seus primeiros artigos mais importantes, assim. E entre eles estava o artigo que foi o primeiro passo da relatividade especial. Nesse artigo foi quando o Einstein mostrou que aquela mecânica newtoniana que a gente aprendeu no colégio, tudo, estava de certa maneira errada, e quando a gente queria entender e falar de corpos que se movimentam em alta velocidade um sobre o outro, utilizar a mecânica feita por Newton, ela estava errada. Os resultados que sairiam disso estavam errados. Aí a coisa interessante é o seguinte, ele fez um experimento mental, onde ele falou o seguinte: se eu estivesse acompanhando um raio de luz, seria um raio de luz acompanhando a minha frente, vibrando, é uma onda vibrando. O que aconteceria se eu fosse seguir essa onda? Eu fosse andar na mesma velocidade que ela. O que eu ia ver? Eu ia ver um campo elétrico e um campo magnético oscilando e perdendo força com a distância. Mas essa solução não existe nas equações de Maxwell. Não existe isso. Então, a partir desse experimento mental, ele chegou à conclusão que não teria como você ficar paralelo a um raio de luz, a mesma velocidade do que ele, e vendo ele parado. Então, a partir dessa ideia, de certa maneira filosófica, ele começou a formular uma teoria que revolucionou a física toda. Tá, mas peraí. O que eu sei que tá relacionado ao Einstein era que se você acelerasse a velocidade da luz, ou quase a velocidade da luz, você teria... O tempo passa mais lentamente na velocidade... Pra você. Exatamente. Isso. Então não é uma viagem no tempo, na verdade. Você não, tá... Não. Você é como se tivesse conservado enquanto você tá viajando na velocidade da luz. Então, porque se o tempo é relativo, você entrou em outra relatividade de tempo, né? Isso aí. Você não tá viajando no tempo porra nenhuma, só que o tempo tá passando mais devagar pra você, isso, com uma dimensão, e aí quando você chega aqui na Terra, onde o tempo passou teoricamente normal pra todo mundo, já você tá no futuro, quer dizer... Então você viajou pro futuro. Pra você, né? Na Terra o tempo passou normal, e é por isso que você não pode voltar, porque você não tá viajando, de fato, você não tá abrindo um portal e viajando no tempo, você tá simplesmente tendo uma experiência relativa de tempo diferente da Terra. Mas você, de certa maneira, como a gente vê no Planeta dos Macacos, ele fez uma viagem e foi parar no futuro, né? É. É uma maneira de você fazer uma viagem onde você pode visitar o futuro no tempo de vida ainda, né? A diferença principal entre essa noção de viagem no tempo e a noção de viagem no tempo de você entrar numa máquina e sair no futuro, é que é uma viagem contínua. Você não saltou de um instante no tempo para outro instante no tempo, né? Você fez uma viagem contínua ao longo do tempo, só que o tempo que passou para você não é o mesmo tempo que passou para as outras pessoas que estavam aqui na Terra. Qual é o princípio físico disso? Isso é a teoria só? Não. Não? Sempre um cuidado só dizer a palavra teoria. Para um cientista, ser uma teoria é o máximo que a coisa pode ser, né? Uma teoria é uma proposição matemática que me dá respostas mensuráveis e elas podem ser testadas e foram testadas e batem com a realidade. Nesse caso seria mais uma hipótese, né? Na nomenclatura. Nem isso. A teoria da relatividade é provada ipsis literis. Nós temos milhões de experiências onde batem exatamente com a conta que é feito por ela. O que você não sabe seria como você poderia fazer o cara viajar nessa velocidade da luz. Isso já é outra coisa. Se seria desintegrado, por exemplo, se manteria, né? Dentro de um fluxo. Ninguém tá entendendo nada. Eu tô perdidaço. Não, Planeta dos Macacos. Certo, isso eu entendi. Ok. Década de 70, né? Volta lá no tempo, lá. Vamos lá, então. O Charlton Heston entra na nave, sai da Terra e anda a uma velocidade altíssima, por alguma razão, seja por qualquer coisa que tenha acontecido com a nave dele, deu defeito, andou numa velocidade altíssima. Pô, não era o objetivo da nave andar numa velocidade altíssima? Isso é um defeito? Desenvolveu uma bobina de dobra e consegue viajar. O defeito foi ela ter viajado a velocidade altíssima e voltado pra Terra, porque ele não foi a lugar nenhum. Bom, o que aconteceu aí quando ele voltou pra Terra? A questão é que a taxa com que o tempo passa, ela não é a mesma para todo mundo. Mas a gente tem evidências empíricas já de que isso é fato? Sim, sim. Na verdade, até pouco tempo atrás, a teoria da relatividade especial era a teoria física com maior grau de precisão de comprovação experimental. Certo. Você mede consequências dessa teoria, né, consequências empíricas que você pode medir no laboratório, com precisões absurdas, de dezenas de casos decimais, assim, de precisão. Entendi. Inclusive, o fato em si de que o tempo passa de forma diferente em diferentes referenciais já foi diretamente testado. Você pega um relógio atômico, que é a forma mais precisa que a gente tem de medir tempo. Certo. Bota ele num avião e deixa ele andando a uma velocidade relativamente alta. É uma velocidade ainda muito baixa perto da velocidade da luz, mas é uma velocidade relativamente alta. Certo. E você compara ele com um relógio atômico aqui parado em cima da superfície da Terra e você consegue medir a diferença que só essa velocidade do avião já é capaz de criar. Caraca, cara, isso é bizarro. Porque eu já ouvi falar que os satélites têm essa correção de tempo, né? Porque eles estão em órbita da Terra em uma velocidade altíssima. Exatamente. E eles têm que ter essa correção de tempo porque o tempo no satélite passa mais devagar do que aqui. Caraca, isso embola muito a cabeça da gente, cara. Como? É um pouco mais complicado porque o satélite está mais longe da Terra também. Então a gravidade entra no jogo. Mas isso é importante porque o GPS só funciona... Isso, o negócio do GPS. Exato. Porque a conta está feita para fazer a correção. Se não fosse isso, o sistema de GPS não ia funcionar. O sistema de GPS é uma comprovação empírica que isso é verdade. Caraca, que bizarro, cara. Mas o que é verdade? De que isso com o tempo é relativo de acordo com a velocidade. O tempo passa pra você, pro resto do universo, de forma diferente. O tempo não é uma constante no universo, cara. Isso. Não é. Você tem noção? O tempo que é a cara, a gente mede a nossa vida pelo tempo, cara. Tudo que a gente faz é medido pelo tempo. Esta porra não é uma constante no universo. É nossa experiência só, mas só a nossa experiência, exato. Mais nada, né? É, então isso pode dar uma noção filosófica. O Dudu pode viajar o quanto ele quiser aí. Começou a guerra entre a ciência e a literatura. A literatura não entra no jogo, não, é filosofia. Não, mas outro dia, no dia da descoberta do Higgs, eu e o Dudu, a gente já gladiou no Twitter por algumas horas, então agora tá tudo em paz já. Porra, vocês estão com o tempo sobrando, mano. Isso é relativo. Não só o tempo não é a mesma coisa em todos os referenciais, né, para todos os observadores, mas a definição do que é simultâneo, do que acontece ao mesmo tempo, também não é. Coisas que acontecem ao mesmo tempo para você, em outro referencial, pode acontecer uma depois da outra, ou a outra depois da uma. O fato de que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo para você, não significa que todas as pessoas vão enxergar essas duas coisas iguais, também acontecendo ao mesmo tempo. O que me abre um parênteses... Isso eu já vi acontecer. Você já viu? Já. O quê? Eu vi isso outro dia e a gente tava no avião, maluco. Na minha tela, eu tava assistindo Avenida Brasil. Puta! Sabia! Eu sabia! E na minha tela, a novela tava mais adiantada que na tela do Jovem Nerd, que também tava assistindo. Olha só, a sua Avenida Brasil tava adiantada, você tava pegando, tinha 300 canais de todas as emissoras locais que a Azul pega daquela porra. E aí a gente tava em canais diferentes de emissoras com delay, cara. Isso aí acontece na minha casa entre a TV do quarto e a TV da sala. Exato, é, não tem nada a ver com essa porra de piso. Mas olha só, eu lembro que eu vi uma história, eu acho que é o Ashton que falou, que se você pegar dois irmãos gêmeos e um deles trabalhar como guarda de trânsito, parado o dia inteiro apitando esquina, e o outro for um piloto de avião, ele dizia que o guarda de trânsito envelheceria mais rápido do que o piloto de avião. É isso que tem a ver? É exatamente isso que aconteceu aqui. O piloto de avião vai ficar andando no avião com a velocidade bem mais alta. Pra ele, o tempo vai ser mais devagar do que o que do guarda de trânsito. Tá, ok, mas vamos ser práticos, isso é uma coisa imperceptível em casas microdecimais que, né, pra gente é imperceptível. Depende, se o cara for piloto de Concorde, talvez nem tanto, hein? Sério, pra gente é imperceptível. Se o cara for piloto daquele dragster... Caraca. Sabe, porra, é rápido, maluco. Mas olha só, existe um cálculo de qual é a proporção de velocidade para quanto tempo passa mais devagar pra você? Não. Sim, existe. É uma fórmula até muito simples, na verdade, não tem nada de complicado, é uma divisão com uma raiz, e ela relaciona qual que é a velocidade, qual que é a porcentagem da velocidade da luz que você está, comparado com a outra pessoa, pra poder fazer essa diferença. Ah, então beleza, então vamos ser práticos aqui e dizer qual é a proporção. Caraca, sabe o que eu percebi agora? É. Que o Flash e o Mercúrio são os únicos heróis que não precisam envelhecer. Ok. Se eles ficarem correndo muito, eles vão... Eles ficam o tempo inteiro, o que eles fazem. É o que eles fazem. Isso significa que o Pernalonga e o Mickey Mouse são os velocistas do caralho, né? Porra, então o desenho do Coyote do Papaléguas, o Papaléguas... É um bebê aí. Uma criança e o Coyote é um velho já. Desenho quase pedófilo esse aí, né? Qual é a conta? Se você estiver andando a 100 mil quilômetros por hora, que é uma velocidade impensável... Não é impensável. É impensável. Outro dia cheguei a 233. Não, olha só. O ônibus espacial, ele ficava em órbita da Terra a 30 mil quilômetros por hora. Então não é impensável. É uma velocidade assim, tipo, digamos, 100 mil é 3 vezes mais rápido do que a máquina mais rápida que a gente já fez. Certo, ok. E ainda assim, a diferença ia ser uma parte em 1, 2, 3, 4... 5, 6, 100 milhões. Peraí, então, vamos ser práticos. Tá, peraí. Se eu viajar a velocidade da luz durante um dia... Se você viajar exatamente a velocidade da luz, a ideia é que o tempo não vai passar pra você. Não vai passar, vai passar um... Então, peraí, não vai passar um dia pra mim? Não vai passar. Não vai passar. Então a gente pode viajar pro passado, é isso? Peraí. Então não é viagem no tempo, é paragem no tempo. Paragem no tempo. Peraí, olha só, presta atenção. Não é possível viajar à velocidade da luz. Mas se você pudesse viajar à velocidade da luz, a ideia é que o tempo que vai passar pra mim normalmente, pra você não vai passar. Você vai ter exatamente a mesma aparência que você tem agora, mesmo depois de ter passado 1 milhão de anos pra mim. Calma. Não, para. Olha só, vamos falar uma hora. É exatamente o tempo pra eu ver um episódio de Game of Thrones na minha nave, beleza? Então eu peguei a minha nave, eu cliquei lá no Hyperspace. Então, pra todos os efeitos, estou viajando a velocidade da luz. Eu pego o meu DVD, eu boto lá, Game of Thrones. Aí eu vejo episódio de putaria, aquela coisa e tal. Tô viajando a velocidade da luz. Quando acaba o episódio, eu paro de viajar a velocidade da luz. Viajei uma hora. Ok. O que aconteceu? Se você estiver viajando a 99% da velocidade da luz, vai ter passado exatamente uma hora pra você. Certo. Mas pra mim vai ter passado em torno de 7 horas. Ah, então tá aí. É 1 pra 7? É isso? É, se for 99%. Depende da sua velocidade. E se for 100? Se fosse 100%? É. Se fosse possível. Se fosse possível. Então, vamos fingir que é. Vamos ser legais. Teria passado o tempo infinito. Toda a história do universo teria passado. E você teria passado uma hora. Eu teria visto Game of Thrones, e quando acabou o Game of Thrones, o universo acabou. É isso? É isso. Puta que pariu. Porra, tem que ser um puta episódio de Game of Thrones, hein, cara? Mas fora isso, 99% é 1 pra 7, é isso. É, em torno de 1 pra 7, um pouquinho mais do que isso. É pouco, eu achava que era mais, hein? Mas se for 99.9, aí daria quanto aí, Rafael? 22 horas. 22 horas? Isso. Uma hora pra um dia, quase? Isso. É bom negócio. E se for 99.99, quase 3 dias. Caraca, e cresce tanto assim? A progressão geométrica, né? Caraca. É, porque imagina só, se chegar a 100%, é infinito. Então é dali, ele tem que, cada vez que se aumentar um pouquinho, vai agora a diferença aumentar absurdamente mais agora. Ou seja, quando o Han Solo fala que a Millennium Falcon Ah, não, a Millennium Falcon não viaja a velocidade da luz, é 0.4, não é? 0.5 além da velocidade da luz. Além da velocidade da luz, então, no primeiro hyperspace, quando ele saísse, acabou o universo. Em Star Trek, o pessoal teve essa discussão. Se a gente fosse utilizar a relatividade restrita pra poder tentar explicar a viagem no tempo, você teria todos esses problemas da passagem do tempo de uma pessoa ou outra. Então eles tiveram a ideia do warp drive, que seria uma maneira de fazer uma viagem no espaço, onde, pra quem tá dentro da nave, é como se a nave tivesse parada e o espaço tá se movendo em torno dela. Isso é uma outra ideia que é bem mais interessante. E é aí que a gente começa, talvez, a poder falar de viagem no tempo, como, sei lá, você pensa em contato. O manual prático da viagem no tempo, vamos botar assim. Porque os trackers precisavam validar a teoria do warp drive. Senão não teria graça. Porque, olha só, até esse momento que a gente falou, a gente botou um carinha numa nave e botou essa nave pra andar no espaço. Só isso que a gente fez. A gente viu que, com esse carinha andando no espaço, muito rápido, pra ele e pra outra pessoa que fica na Terra, pro irmão gêmeo dele, guarda de trânsito, o tempo vai passar de maneiras diferentes. Isso aí foi o que deu origem à relatividade especial. Então é Planeta dos Macacos. O cara deu uma volta no espaço, voltou, Maniacs to Blow It Up. Foi isso que aconteceu até agora. Daí, em 1915, o Einstein estava querendo resolver a seguinte questão. Se eu coloco agora a gravidade na brincadeira, o que que vai acontecer? Fica mais grave a coisa, né? Fábio. Tamo aí pra isso, meu amigo. O que acontece? Quando você começa a falar da gravidade, o problema se torna muito mais difícil de se tratar. As equações se tornam muito mais complicadas. Então, pra poder resolver, o Einstein pensou na seguinte maneira. Vamos colocar o nosso guarda de trânsito agora dentro de um foguete. Daí o foguete tá descendo na Terra. Tá descendo. E ele tá desacelerando cada vez mais quando ele tá chegando na Terra. Ele tá desacelerando de uma maneira que ele, pra ele, o peso dele se mantém igual ao da Terra. Na hora que ele vai desacelerando, ele para bem perto da Terra, e se ele tiver janelas fechadas, ele não vai perceber se o foguete parou de acelerar ou tá parado só com a gravidade atuando nele. Um exemplo melhor ainda, quando você tá no elevador, ele dá aquela acelerada pra cima, você sente o peso no seu pé, sim, como se você tivesse mais pesado. Sim. Então imagina agora que você tá no espaço, sem planeta nenhum em volta, e um elevador muito doido e alguém te puxa. Se alguém puxar um elevador subindo a 10 metros por segundo e você estiver fechado nesse elevador, você não pode diferenciar se você tá sendo acelerado ou na Terra. Porque não tem referência, né? Não tem referência e o que o Einstein pressupôs para escrever a teoria era que uma aceleração ou a gravidade, não existe um experimento que possa diferenciar você está sendo acelerado ou a gravidade. Ou a gravidade. A ação da gravidade, certo. Então, a partir disso aí, ele escreveu toda uma nova teoria que permitiria tratar a gravidade que cada pessoa tivesse sendo acelerada no seu pedacinho onde ela está. Então, você está aqui, a gente está no planeta Terra, no meu pedaço, é como se matematicamente eu estivesse sendo acelerado numa direção para o centro da Terra, entendeu? Sim, entendi. E daí, quando ele fez isso, o modelo que dá nisso aí é que o espaço-tempo não é como se ele deixasse de ser uma coisa plana, um palco plano, e começasse a ser curvo. Vocês já viram aquela brincadeira que o pessoal sempre faz no Discovery, de pegar e esticar um lençol e falar que o nosso espaço é como se estivesse esticando um lençol? E aí você botar a bola no meio, bola, e você vê. Eu vi no Cosmos isso, né? Isso. Saudoso anos 70. Né? Isso. A relatividade restrita é como se o espaço tivesse, esse lençol tivesse esticado, e se alguém colocou a bola ali no meio, agora ele vai ser todo curvo, todo cheio de buracos. Então, o nosso espaço-tempo, quando ele tem a gravidade, ele passa a ter esses buracões aí nele. Agora, se eu jogar uma bolinha nela, ela vai girar em torno do peso. Sim. O Sagan fez isso na série Cosmos, né? O universo se torna muito mais interessante. Ele tem buracos, ele deixa de ser plano e ele passa a ser, sim, muito mais interessante, porque ele não vai ser uma coisa só bobinha. Ele é acidentado, vai. Obrigado. Essa é a palavra. Certo. O que os caras de Star Trek eles falaram? Vão imaginar agora que, em vez de eu fazer a minha nave andar muito rápido nesse lençol, ela vai ter um motor que vai dobrar o lençol na frente dela. Sim. Ele passa um pouquinho, depois estica um lençol atrás dele. Isso. Então, mesmo. Dessa maneira, em vez da nave ter que andar pelo espaço, você coloca a tua nave em cima do lençol, dobra ela um monte, anda um pouquinho, tem lençol, estica o lençol atrás dele. A nave andou com uma velocidade baixíssima pra ela, em torno dela andou com uma velocidade baixíssima, mas como ela dobrou o lençol na frente dela e esticou atrás, sim, na espaço de lençol, ela andou uma distância absurda. É por isso que a partir da série da nova geração, quando a nave entra no warp speed, você vê a nave esticando. E efeitos especiais, né? Porque... Mas ele é baseado nessa teoria, pra você dizer que, do seu referencial, a nave parece que está esticando, porque ela está atravessando um monte de dobras de espaço-tempo, e então no seu referencial, você está parado, você vê, parece que ela sabe, daquela esticada e sumiu. Aí que a coisa fica legal, porque a relatividade geral, o que que ela é? O nosso espaço-tempo deixa de ser um palco que a gente não interage mais com ele, e utilizando agora a gravidade, a gente pode interagir com o espaço. Star Trek é isso. A nave, ela tem um campo em torno dela que tá colhendo o espaço na frente dela e esticando atrás. E dessa maneira, o Gene Roddenberry, ele imaginou uma maneira de fazer que a nave andasse pelo espaço-tempo sem andar em altas velocidades e, por isso, sem cair nos problemas da relatividade restrita. Relatividade. Muito bom. Excelente solução para um seriado barato. Porque, no fim das contas, a nave em si, ela não tá andando numa velocidade alta. Sim, então você escapa de todos, sim, os, de todos os problemas. Todas aquelas histórias de, pô, é você tá andando numa velocidade altíssima e o tempo vai passar diferente pra você do que pra mim. A nave tá quase parada dentro dessa bolha de espaço-tempo que ela criou em volta dela. Excelente raciocínio. E a coisa muito legal é que em 94 teve um cara que se chama Marco Alcubierre, se não me engano, um físico. Ele escreveu um paper onde ele demonstra como na relatividade geral você poderia fazer um warp drive. Então, quer dizer, Star Trek gerou física real mesmo, onde um cara estudou isso e gerou um paper, e ele mandou de presente pro William Shatner até a cópia do paper. Que deve ter rasgado, né? Falou, puta, que babaca é esse cara aqui, né? Com certeza, cara. Isso é um TV show, né, cara? É. Deve ter mostrado pra mulher, falou, que imbecil. Coitado, cara. Nós falamos da viagem no tempo agora, da relatividade restrita, especial, qualquer coisa. Porque a gente tá exemplificando que o cara viajou, na verdade, o tempo passou diferente pra ele e tal. E aí, pra nós, parece que o cara veio, viajou no tempo, foi para o futuro, né? Isso. Não, pra nós não, pra ele, pro viajante parece que ele foi pro futuro. Isso. Mas essa viagem, ela não tem consequências no espaço-tempo. Porque é o cara que se ausentou durante bastante tempo e voltou. A única diferença é que ele permanece jovem. Isso, isso. Perfeito. Agora, vamos falar da viagem no tempo, da teoria mais complexa que envolve consequências. Ou seja, a viagem para o passado. A viagem do passado para o futuro não tem consequências. Por que que não tem consequências? Do nosso ponto de vista, não tem consequência. Se você some agora e você volta daqui a 50 anos, você simplesmente sumiu e voltou daqui a 50 anos. Você não vai alterar nada da história como a gente conhece. Peraí, se você não deveria estar lá, você está alterando. Mas se você viajou, você não existe, não deveria estar lá. Você deveria. Se o universo permitiu, não existe, você não deveria estar. Então, se você for passado, você também conseguiu. O universo não permitiu, parabéns. Então, mas aí nós podemos medir as consequências, entendeu? Aí eu vou falar uma palavra-chave aí, que aí vai dar o famoso paradoxo. Os paradoxos temporais. Aí, sim, né? Exatamente. E o paradoxo temporal só existe quando você viaja para o passado. Passado, isso aí. Peraí, mas não existe uma teoria que diz que o tempo já existe? Se teoricamente, porque aqui tudo é teoria, o cara viaja pro futuro e o espaço contínuo, um tempo já existia, a presença dele no futuro criou uma nova linha temporal. Ou não. Isso resolve os paradoxos de voltar no tempo, inclusive. Então, é isso que a gente vai falar agora. Eu sempre imaginei assim, ó, o cara vai testar uma máquina do tempo com uma maçã. Eu uso uma maçã por causa do Tron, eu me lembro bem do Tron e tal. E ele usava aquele teletransporte com a maçã. Que não é um abacaxi? É. Não, fica numa jaca, louco. Uma jaca eu acho legal. Uma jaca é maneiro. O cara pega uma jaca e aí ele tem a câmera A, onde a jaca está agora. Mas a e jaca a... pode ser um problema. Por quê? Se a jaca explodir, ela vai grudar tudo, mano. Tá, então me diz o que a gente pode um jogar. Gato Félix. Gato Félix? É. O Homer Simpson. De porcelana. Não, tem que ser uma coisa, um objeto. Vivo? Tem que ser vivo? Não, ser... um objeto, não um objeto. Tem que ser orgânico? Vivo não, orgânico? Não precisa ser orgânico. Uma bola de ping-pong, pode ser? Não. Não. É muito leve. A bola de futebol, pronto. Ah. Um protocolo Blue Hand alienígena. Isso é boa. Tá bom, vamos pegar o livro. O Independência ou Mortos e fechou a história, pode ser? É, a gente pega o Independência ou Mortos e aí coloca lá na câmera A. Não, não, melhor. Ah, meu Deus do céu. Um action figure do John Locke. Tá bom. Tá bom, a gente pega o action figure, coloca lá na câmera A da minha máquina do tempo imaginária. Tipo mosca? Tipo... tipo mosca. Então tem uma câmera A e câmera B, certo? Certo. E a gente vai transportar o John Locke no tempo e no espaço da câmera A pra câmera B, certo? A gente vai transportar o action figure do John Locke. Não confunda as pessoas. O action figure do John Locke. Se eu vou mandar ele um minuto pro futuro, vai acontecer exatamente o que acontece no De Volta ao Futuro, né? Pra que isso? Pra quê? Pra testar... Um minuto, um minuto! Um minuto, porque... Um minuto ninguém faz diferença, não. Nem o Jack Bauer. Tá bom, não, vou mandar um minuto. Manda 24 horas, pelo menos. Não, um minuto. Presta atenção, porque um minuto significa que todo mundo tá lá na sala esperando o resultado, certo? É, mas o pessoal não pode esperar um dia. Essa equipe também tá escrota. Vou explicar, ó, presta atenção. Vou mandar um minuto pro futuro. Aí o que vai acontecer? Aciona a máquina, o John Locke, o action figure do John Locke some, e aí a gente espera um minuto com ele lá desaparecido, e aí, pum, aparece o John Locke lá na câmera B um minuto depois. Viajou um minuto no futuro, certo? Sim. Não entendi. Como que ele viajou no futuro? Não é possível que você não entendeu. Entendeu? Para o futuro, para o caraca. Futuro. Você não viu De Volta pro Futuro? É olha a só. Primeira viagem do DeLorean. Mas olha só, se o John Locke viajou um minuto no futuro, quando o cara apertou o on da máquina, o pessoal que tava na câmera B já devia estar vendo o John Locke há um minuto. Não, isso seria pro passado. Isso seria pro passado, porra. Não. Ah, meu Deus do céu, olha aí, o cara... Eu não tô entendendo, desculpa. Cara, que tu não viu De Volta pro Futuro? Eu vi. Ele mandou o carro um minuto pro futuro. Certo. Exatamente a mesma experiência. O carro sumiu, eles ficaram discutindo durante um minuto, aí o Dr. Brown falou assim, cuidado, aí o carro apareceu. Certo. Então ele mandou o carro um minuto pro futuro, ele sumiu, pra quem estava colado no espaço-tempo que nem nós, o carro sumiu durante um minuto. Ah, mas tá. Pro carro foi instantâneo, certo? Então o exemplo vai ficar mais entendível, já que nós não temos imagens, a gente botou um relógio. Tá bom. E quando a gente apertou o on da máquina, a gente isso. Ligou o cronômetro do relógio. É a mesma coisa que o Dr. Brown faz, exatamente. É, mas você quer explicar já o futuro, não tá aí, falando direito. O nosso cronômetro tá um minuto adiantado e o cronômetro dele tá atrasado um minuto. Isso, aí as pessoas entendem. Beleza. Beleza? Só que, se eu fizer a viagem pro passado nessa mesma máquina, um minuto antes de eu apertar o botão, ele vai ter que aparecer na câmera B. Isso. E o relógio dele tem que estar marcando um minuto à frente. E aí se você chegar e falar assim, bom, agora que ele apareceu, eu vou decidir não botar ele na parada. Agora que ele apareceu, eu vou decidir não apertar o botão. E agora? Fudeu a mariola, maluco. Paradoxo. Isso é um paradoxo chamado paradoxo do bootstrap. Qual que é o problema? Você lembra aquele episódio do Big Bang Theory que o Sheldon vira e fala que ele não precisa inventar a máquina do tempo, porque se ele já inventou ela no futuro, sim. É só ele voltar pro passado e entregar a máquina pra ele mesmo? É, sim, sim. Então, essa é exatamente a ideia do paradoxo do bootstrap. Se for possível viajar no tempo, você pode criar coisas do nada. Você pode sim. Criar informação do nada. Por exemplo, eu posso pegar eu no futuro, escrever tudo que vai acontecer, voltar e entregar pra mim mesmo. E eu não preciso entregar mais pra mim mesmo, porque eu já tenho. E eu não preciso escrever, porque eu já tenho aquela informação. Sim, sim. E se eu decidir não escrever, de onde raios veio aquela informação? Por isso tem que ter regras. Vamos dizer o seguinte, você viajou no tempo e deu um isqueiro pra você mesmo no passado. Caralho, mas tá todo mundo lutando contra o cigarro. Tá. Você deu um isqueiro vintage. Aí você fica com esse isqueiro a sua vida toda, aí no futuro você viaja no tempo e dá o isqueiro pra você mesmo no passado fazendo esse loop. E aí da onde veio o isqueiro? Entendeu? O isqueiro não veio de lugar nenhum, porque você ganhou de você mesmo. É, exatamente essa a questão. E se eu já tenho um isqueiro, pra que eu vou comprar outro isqueiro pra eu voltar no tempo e dar esse isqueiro pra mim mesmo? Não, mas se você jogar fora o isqueiro e comprar outro e der, aí tudo bem. Aí você... Aí tudo bem. Mas se você der o mesmo isqueiro, aí você explode o universo. Por acaso, essa teoria do Planeta dos Macacos mesmo, da série dos anos 70, né? Dos anos 60 e 70. Porque começou com aquilo, depois eles voltaram, ao longo dos filmes, eles voltaram no tempo pra Terra, antes da Terra ser destruída, né? Pela Revolução dos Macacos. No segundo filme já. É, eu não me lembro qual deles. No segundo filme, eles causam um problema quando os dois macacos voltam pro tempo com um macaco inteligente. E aí o macaco inteligente, na verdade, que é filho dos macacos que estão inteligentes no futuro, ele é introduzido dentro de uma jaula normal de macacos e ele que dá início ao Planeta dos Macacos. Então a história se fecha aí, em si mesmo. Se fecha. E aí de onde raios veio o macaco inteligente, né? Então, exatamente. O macaco inteligente veio do mundo onde os macacos se desenvolveram inteligentes e aí ele voltou no tempo e ele foi a causa da inteligência dos macacos e pronto. Isso é um paradoxo bootstrap. Tem duas maneiras de se resolver isso, né? Primeiro é, supondo que tudo tá ligado com alguma coisa de destino, por exemplo. Nada pode mudar. Alguma coisa vai acontecer que você vai ter que colocar o relógio dentro da máquina. Ou sei lá o que dentro da máquina. Outra teoria, por exemplo, é você entender que você cria universos paralelos. Ou seja, você não vai colocar o relógio na máquina, mas ele não vai aparecer no futuro. Ele vai virar uma outra linha do tempo, onde esse relógio foi mandado pra lá. Não na linha correta que você tá, entendeu? Isso. Você sabe da onde veio essa ideia de linhas paralelas do espaço-tempo, tudo calma, isso? Calma, calma. Tá ficando confuso. Peraí, olha só. A gente primeiro tava falando de um processo em loop que isso. Acaba que a gente não sabe o que aconteceu. Sim. Eu vi um episódio do Futurama em que eles viajam pro passado e o Fry transa com a avó e ele é avô dele mesmo. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Mas e aí? Então, eu não tô entendendo. Mas calma, então existe uma solução pra isso. O que você não tá entendendo, Chagal? Como é que o Fry foi pegar a avó dele mesmo? É. Como, cara? O cara conheceu a avó velha. Então vamos só fazer um outro exemplo que talvez é o mais conhecido, que o pessoal fala do paradoxo do avô. O nome é paradoxo do avô? Do avô. Grandpa paradoxo. Grandfather paradoxo. Isso aí. Você viajou pro passado, através da sua máquina do tempo, chegou e matou o seu avô. Matou o seu avô. Antes caralho, dele conceber você. Porque o cara é um badass. Foi sem querer. Você matou o seu avô antes dele conceber você. Isso é importante. O seu avô não concebeu você, senão ele seria seu pai. Isso é o mais importante. Participou, né? Participou da concepção. Ou seja... Caraca! Que nojo, Jovem Nerd! Que nojo! Ué, tá você... caindo a máscara, Jovem Nerd. Mas seu avô, você tá me dizendo que o seu avô participou da sua concepção? Ué, todo homem e mulher participa da concepção. Não. Sem o... Todo homem e mulher? Não. Esse é o Jovem Nerd. Como assim? O que eu falei de errado? O seu avô participou da sua concepção. No momento da concepção, ele estava lá. Ah, me fazendo o quê? Você não sabe o que é concepção, não? É, no caso daqui que a gente tá falando, é quando o óvulo encontra o espermatozoide. Então o avô tava lá. O seu avô tava lá? O seu também. Fazendo... Não, meu não. Eu sei que meu pai estava. Meu avô, eu garanto que não. Como assim, seu pai? Por que meu avô? Da sua concepção, não. Da concepção do pai. Caraca, você agora é muito esquisito, cara. Da concepção do pai, não. Caraca, o que é isso? Uma geração aí. Cada família tem suas loucuras. E agora que eu entendi. Porra, não, da concepção do seu pai, caraca. Que cara estranho. A gente não conhece ninguém. 10 anos de sociedade. Eu não esperava eu por essa. É da porra, concepção do seu puta pai. Puta merda. Puta que pariu. Estou muito moderna. Caraca, meu irmão. Não, então vamos lá. Não entendo mais nada. Você voltou no tempo, você matou o seu avô antes do seu pai nascer. Onde seu pai ser concebido. Isso, pra ser isso, mais isso. Cientificamente correto. Então... Se você matou o seu avô antes do seu pai ser concebido, você não pode ter nascido e, portanto, não pode ter voltado para matar o seu avô e impedir você de ser concebido. Na minha concepção, as leis do espaço-tempo deveriam ser regidas por uma entidade. Que é, se você viaja no tempo pra matar o seu avô... Você é o filho da puta. Você também que é o grandíssimo filho da puta. É que por pior que ele fosse, ele pelo menos deu a possibilidade de você nascer. Mas, se você volta no tempo pra matar seu avô, é impossível. Você não deveria conseguir matar. Porque exato, se você atirar... Tá vamos supor que você vai atirar no seu avô. A arma tem que falhar. Não tem como, porque... A gente chega nesse momento, então a gente pode seguir duas linhas de pensamento. Uma delas é essa que o Dudu tá mais falando e outra mais que o Azaghal tá falando. Vamos só falar cada uma delas, mas as pessoas discutem uma ou outra que resolveria esse paradoxo. Uma é o seguinte, o tempo é imutável. Destino, né? O tempo, whatever. O destino que eu digo, alguma coisa vai acontecer, algum milagre vai acontecer que não vai conseguir atirar no carro. Não vai acontecer milagre, porque se seu avô não morreu pelas suas mãos, quer dizer que a sua presença no passado já está impressa no tempo. Isso. Você já esteve lá, entendeu? Então nada pode ser mudado. As coisas aconteceram contando todas as influências que o viajante no tempo fez, entendeu? Isso. Então você não consegue matar seu avô. Exatamente. Isso aí é o que na física, na filosofia, teve um cara que fez esse princípio, que o nome é um nome horrível, mas vou falar. É o princípio autoconsistência de Novikov. Eu achei que era um nome terrível. Eu também. Você tava parado pra uma putaria, né? Eu achei que fosse um piróbisco, um negócio assim. É. O princípio da piróbisco. Piroca do passado. Mas e aí? É basicamente isso o que os caras pressuporam. Eles olharam as equações de relatividade geral e, através de algumas condições de estabilidade dela, eles propuseram, então, que não teria como você voltar e alterar o seu passado. Então, o universo se protegeria fazendo algo que o Azaghal falou. Se você voltasse para matar o seu avô, no momento que você fosse dar o tiro, algo aconteceria para impedir você de matar ele. Na verdade, se o universo fosse correto, você nem conseguiria voltar. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, também caso você volte, significa que, tipo assim, você voltou... Você já voltou, né? E a sua arma já falhou. Já falhou, é. Seu avô nunca morreu porque tudo já aconteceu. Isso, né? Então o universo é autoconsistente. É, isso aí. Ele é autoconsistente. Então, é muito difícil encontrar isso em filmes de Hollywood, você sabe. Isso, exatamente. Então essa é uma ideia, assim, que o universo, ele se protege, é como se existisse uma grande agência de proteção à cronologia. Ah, legal isso, hein? Dá um bom filme. Mano, boa! Não, mas olha só, na minha concepção não existe, entre aspas, agência de proteção à cronologia. Claro que existe! Porque tudo já ocorreu. Não, existe. Tá bom. Eu vou tudo sempre bem. Que eu falo de viagem no tempo, eu cito o maravilhoso seriado Voyagers. Claro, pô! Em que aquele pirata de coletinho e o Wally viajam no tempo pra corrigir os erros históricos. Erros históricos, ok. Eles são, né? Um Omni, lembra do Omni? Omni, exato. Que tava quebrado, inclusive. Omnicron. Não é Omnicron, é Omnitrix. Agora temos a segunda possibilidade. Você volta no tempo, dá um tiro e mata o teu avô. Isso. Essa é a possibilidade que eu acredito. Que quando você viaja no tempo e altera qualquer coisa... Na verdade, a partir do momento que você viajou no tempo, você já alterou, né? Você não deveria estar lá. Teoricamente. É, a gente aqui tá falando só de teoria, né? Se alguém conseguir viajar no tempo, vai e me avisa qual é o número da loto, né, cara? Mais uma vez, você pode estar já impresso no passado por ter viajado no passado. Ok, mas na teoria que a gente tá discutindo, a partir do momento que você viajou no tempo, você criou uma linha... linha de tempo paralela. Sim. Isso. Por exemplo, nesse caso, existe a linha central, a linha 1, certo? Uhum. Que é a linha do tempo onde seu avô concebeu o seu pai. Isso. E, em consequência, concebeu você e isso todos separados. Não vamos dar o exemplo da família do Jovem Nerd, porque vai complicar muito a cabeça da galera. O grande problema aí é chamar de paradoxo do avô, porque não é paradoxo do pai, pô. Você pode voltar e matar seu pai, pô. Não precisa matar seu avô. É, eu não sei porque que eles pularam pro avô. Porque o pai, você pode voltar e matar o pai depois que já te concebeu. Então o paradoxo do seu avô é mais garantido. Só por isso. Não, você pode matar seu avô depois que ele concebeu teu pai. E aí, teu pai já vai desistir. Depende, porque se for na sua família, você mata seu avô antes ele te conceber. Mas olha só, então tem lá, linha 1, você viajou no tempo e aí você matou seu avô. Isso. Na linha 2, que cria-se nesse momento, você deixa de existir a partir do momento que seu avô morreu. Então no futuro de onde você teria vindo, você não existe mais. Mas não pode, você não pode vir, porque você não existe. Você, mas aí que tá, você veio da linha 1 para a linha 2. Então. E a partir de agora você passa a viver novamente a linha 2 e você deixa de existir na linha 1. Deixa de existir na linha 1, ok. Não, tudo bem, perfeito. Você, da linha 2, você matou e deixou de existir porque você matou ele. A linha 2, ela só passa a existir quando há uma mudança na linha 1. Não, na verdade, você não vai nascer na linha 2, onde você está agora. Mas você permanece existindo porque você veio da linha 1. Olha só, você nasceu na linha 1, beleza? Isso. Aí você viveu 20 anos na linha 1. Isso. Aí você falou, vou voltar no tempo e matar meu avô. Isso. Aos 20 anos. Aí você chega na linha 2 com 20 anos de idade, fisicamente, mas você chega antes do seu nascimento. Isso. E mata o seu avô. A partir desse momento, você não vai mais nascer na linha 2. Dois. Porque o seu avô morreu e não concebeu seu pai. Certo. Consequentemente, seu pai também não vai nascer. E você vai deixar de existir na linha 1, já que seu avô morreu. Não, na linha 2. Mas, espera, não. Na linha 1 ele existe. Calma, é confuso, mas vocês vão entender. Você viajou no tempo pra linha 1 e matou seu avô na linha 1. Aí? Só que quando seu avô morreu, você é transportado pra linha 2. Mas antes você tava considerando que a própria viagem já criava a linha 2. É porque essa é a parte mais complexa. Porque, teoricamente, quando você mata o seu avô, você... Então, peraí. É confuso. Olha só o fato de você estar lá já alterou o tempo. Você fudeu a linha que você está. Você, na linha que você está agora, não vai mais nascer porque você acabou de matar teu avô. Então, eu já sei. A linha 1 continua. Você é um resquício da outra linha que não existe. existe mais. É isso. Isso. Mas o que acontece? Vamos lá de novo, hein? Você nasceu na linha 1, beleza, tudo direitinho, o avô abusava, mas... Chegou aos 20 anos, você cansei, volta no tempo, mata o avô antes do seu pai nascer, certo? Isso. Na linha 1, o que aconteceu? Quando você viajou no tempo, você desapareceu. Não, a linha 1 continua imutável. Não, mas você não está mais lá. Só existe mudança na linha 2. É como se você tivesse morrido aos 20 anos, desaparecido. É, não. Você desapareceu. Não. Não, calma. Presta quando atenção. Você viajar pro passado, você não vai mais voltar na linha 1. Isso, você isso. Já passa pra linha 2. Você linha 1 passa continua... pra linha 2, exatamente. Na linha 2, você não vai nascer, você já vai estar lá. Sim, com 20 anos de idade, a partir daquele momento, e vai envelhecer dali pra frente. Isso. A não ser isso. Que você dê um jeito de sair da linha 2. Mas você vai pra uma linha 3, você nunca mais vai voltar pra linha 1. É, se você pode ir, olha só, você pode ir pro futuro da linha 2, ou fazer outra cagada e ir pra uma linha 3. Isso. Ou você pode ir pro futuro da linha 1. Aí pode viajar pra linha 1 de volta, cara? Não pode. Jamais pode voltar pra linha 1. Pode sim. Não se, pode. Se você for pro tempo no futuro da linha 1, depois que você saiu, você pode não. Para a linha 1 normalmente. Se você voltou pro passado, você nunca mais vai voltar pra linha 1. Você alterou mas o passado, a linha mas o passado, mas o passado que eu alterei é o passado da linha 2, não o passado da linha 1. Esse que é o ponto. Mas você não tem como voltar pra linha 1. Ah, mas aí é a teoria, né, cara? Mas, na teoria que a gente tá levantando aqui, você só viaja no tempo. Você não viaja no espaço. O que acontece? O espaço se divide em outras linhas quando você faz merda. Não tem nada de espaço isso. Isso aí é só... Como não? Você tá numa linha 1 e viajou pra uma linha, uma outra realidade? É porque você tá imaginando como se fosse uma corda de... Mas a realidade 1 não deixa de existir porque você não tá mais nela. Ela tá lá ainda. Isso. Então, se você tá na realidade 2, você agora pode viajar pra frente e pra trás na 2, mas você não pode voltar pra 1. Por que não? Você não pode pular pro lado? Não! Não, sério? Não, você pode viajar no tempo. Você não tá viajando no espaço. Porque não existe... A linha 1 passou a ser a 2. A linha 1 não existe mais. Não, a linha 1 existe, mas você não pode voltar pra ela. Existe, aí não que existe tá. Pra você. Não existe pra você. Aí que tá, isso que eu tô falando. Você não tem mais acesso. Eu concordo com o Jovem Nerd, você não pode voltar pra linha 1. Você concorda comigo. Bom, já me perdi todo na bagunça aí que tá acontecendo. Isso que a gente tá falando é o que na física a gente chama de interpretações de muitos mundos. É assim, a gente pode fazer interpretações quando a gente estuda a mecânica quântica, porque a mecânica quântica, a gente falou no outro Nerdcast, cada ação tem diversos resultados possíveis. Por exemplo, eu tenho um átomo, esse meu átomo pode se dividir agora ou não se dividir. Uma maneira que as pessoas usaram para interpretar isso é que nessa escolha dele se dividir agora ou não, é como se surgissem dois universos, um onde ele se divide e outro onde ele não se divide. Certo. Então, a gente pode pegar essa interpretação da mecânica quântica e forçar a barra e trazer ela para essa conversa que a gente está tendo, quer dizer, que o nosso viajante, filha da puta, que voltou e matou o avô, ele voltou e dividiu o espaço-tempo, um continuou onde ele foi e outro onde ele veio e matou o avô. Certo. Agora, se ele fosse fazer outra ação, fosse viajar no tempo, ele está saindo de um universo onde o avô já está morto e ele vai para algum outro lugar. Então, quer dizer, essa informação de o avô já estava morto, ele vai viajar a partir daí. A do universo 1, o avô dele estava vivo, ele não pode voltar pra lá. Exatamente. Então ele vai pra uma outra linha que não é a 1. A 1 ele não tem acesso mais. Ele vai ter acesso a novas linhas que vão se dividir a partir daquele que ele tá no momento. Mas peraí, o que acontece se ele chegar, matou o avô e criou a linha 2? E agora ele tá na linha 2. Aí ele fala assim, puta, mas que merda, eu matei meu avô, eu fiz uma cagada, por causa disso o mundo vai sofrer, o caraca e tal. Eu vou impedir essa merda, eu mesmo. Aí ele volta de novo, um pouco antes... Aí eu tô ele mesmo matar o avô. E ele mata ele mesmo. É, ele criou uma linha 3. A linha 1, ele deixou de existir. A linha 2, continua indo, ele foi pra uma linha 3, onde ele mata ele próprio. E assim você vai dividindo novas linhas, cada uma delas tendo a sua história. Ele não altera ele próprio, ele altera uma cópia dele que anda em outra linha. Mas a minha pergunta é, se você encontrar com você mesmo, não dá uma merda? Nesse caso não, porque é você em outra linha. O negócio das linhas, ela acaba com todos os paradoxos. Então a linha é um Ctrl D. É um Ctrl D. Ctrl D? Exato. Quando você dá o Ctrl D, você copia e cola automaticamente. Só que ele faz um pouquinho pra cima no Photoshop. Sabia disso, cara. Então, isso resolve todos os paradoxos, os multi-universos. Porque qualquer parada que você faça, você tá criando uma outra linha temporal, um outro universo, outra porra toda. Então, isso seria uma coisa sem paradoxos, só que é um pouco forçado, se você for pensar, né? É você meio que tá trapaceando no jogo. O universo estaria trapaceando se esse fosse a solução dele. Seria trapaceando ou ele não estaria só se adaptando? Você pode entender isso de uma forma mais simples se você também considerar que a cada decisão sua na vida você está criando uma linha do tempo diferente também, né? Também, sem viajar no tempo, exatamente. Tem essa possibilidade também. Isso é, novamente, forçando um pouco a barra, não é o que a teoria diz, mas forçando um pouco a barra, é o que a interpretação de muitos mundos do Everett diz. A cada escolha quântica que é feita no sistema, ele se divide em várias linhas onde cada uma das possibilidades foi efetuada. Isso significa que a cada microsegundo são criados bilhões, trilhões incontáveis do universo. Isso. Porque as possibilidades são tão grandes... Tão grandes não, Jovem Nerd, isso é infinito. Infinitas, exatamente. As possibilidades são infinitas e cada uma dessas infinitas possibilidades cria outras infinitas possibilidades. Então você está falando de um número realmente infinito de universos criados a cada microsegundo. Mas olha só, quando você toma a decisão, você não elimina as outras variáveis? Nessa linha, mas as outras, nas outras linhas, elas estão existindo, teoricamente. Você é um cientista teórico, é muito maneiro, cara. Você pode falar o que você quiser, meu irmão. Alguém que prove essa merda pra você no futuro. Ah, segundo a teoria de Baby Pazos, babababababá. É, exatamente. Um dia alguém vai provar ou vai desacreditar. Eu já morri, foda-se. É, exatamente. Eu quero analisar um evento de viagem no tempo do cinema. Vamos analisar o De Volta pro Futuro. Vamos lá. É, De Volta pro Futuro é comédia, então pode tudo. Pronto, o Jovem Nerd já analisou. Não, fala aí. Você tem a linha principal, certo? Certo. Linha A. Sim. Aí, o Marty McFly voltou no tempo e pediu o pai de ser atropelado. Nesse momento, ele criou uma linha B, certo? Certo. Nessa linha B, ele e os irmãos estavam desaparecendo. Isso aí. Porque o pai não ia mais se apaixonar pela mãe e, consequentemente, ele não ia nascer. Nesse caso em específico, ele não era uma cópia, mas ele permanecia sendo ele mesmo. Existe uma linha guia no De Volta ao Futuro. E não é aquele primeiro caso que a gente falou, onde o universo se autocorrige e impede... É. As coisas de acontecerem. Senão seria aquela teoria nossa. Os pais dele não se apaixonam, ele não nasce, mas ele tá aí porque ele é um resquício da linha temporal antiga. É. Então, nessa teoria, talvez ele continue tendo a existência dele independente de onde ele esteja. E ela Sim. pode ser ameaçada. Não, mas... Não faz sentido isso? Não, é porque no De Volta ao Futuro a liberdade do roteiro é que existe uma linha mestra, e se você atrapalhar a linha mestra, você pode sumir, entendeu? Então não tem linhas paralelas no De Volta ao Futuro. Não tem. De Volta ao Futuro é só você estragando a linha certa. Você tem uma linha e você vai acertando ela. É. No De Volta ao Futuro, quando o Biff cria aquele futuro alternativo e eles depois conseguem voltar no tempo e consertar aquilo, e o futuro existiu naquela mesma linha e depois deixou de existir. Exatamente. É, porque você vê as notícias de jornal mudo, essas coisas todas, por causa dessa liberdade de roteiro de que você tá mexendo na linha temporal mestra, entendeu? É como se fosse uma onda na linha, né? Que desceu e sobe de novo. O que, aliás, é o único furo de roteiro maior do segundo filme, né? Que é o Bi. Tem furo, cara. Tem um furo, você sabe, né? Não. Assim, eu amo De Volta ao Futuro, mas tem um furo que eu posso fazer. Qual furo? Fala aí. O Biff volta pro passado, entrega o almanac pra ele mesmo e volta pro futuro da linha onde ele não é rico e devolve o DeLorean, entendeu? Mas aí ele começa a desaparecer. Ele começa a desaparecer porque essa é a solução. O Ripple Effect, né, que é o efeito de onda. Que uhum. Como se as alterações do tempo fossem se espalhando como uma onda, então ainda deu tempo dele voltar pro futuro. Uhum. Tá, tudo bem. Você pode até acabar com o furo de roteiro com um Ripple Effect. Mas foi uma puta burrice dele voltar e entregar a porra do DeLorean na mão deles, né? É, porque o tempo já teria sido mudado e eles estariam na merda de qualquer maneira, certo? É, pra que ele vai voltar e deixar o DeLorean lá, sem eles perceberem? O tempo vai mudar mesmo, pô. Mas aí tem um furo de roteiro no primeiro filme, então. Qual é? Que a partir do momento que o Marty McFly salva o pai dele, ele tinha que desaparecer. É isso que o Alexandre tá falando, que você não entendeu. É uma ideia nova, que é um futuro que vai mudando em ondas, vai mudando gradualmente. E realmente desaparece, só que ele não desaparece assim. Não. Ele vai desaparecendo aos poucos. Ah, tá. No final do filme, ele salvou o pai dele deu um murro no Biff, então ele mudou toda a história do pai. Não necessariamente ele teria 3 filhos. Ah, é, exato, exato. É, mas como eu te falei, o filme de comédia, que é a aventura e você deixa essas coisas passarem, né? O pai podia não ter 3 filhos, ter 4, ou não ter nenhum. É, viajar Europa, a Ásia, sabe, com a mulher, entendeu? E um cara que era bem sucedido não ia morar naquele fim de mundo que eles moram. Naquele, exatamente, no subúrbio foda ali. Onde, exatamente. Olha aí, verdade, hein? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Se o qual é o nome do pai? É George McFly. Na linha temporal 1, inicial, o George McFly fica com a mãe do Marty por pena, né? Ela tem pena dele. Ele, por pena. Né? Ela tem ele pena é atropelado, dele. Coitadinho, não sei o que lá, e ela casa com ele e tal. Quando o Marty intervém, tira ele da frente do carro e depois no final do filme faz ele reagir, bater no bife e ganhar a garota, é outro cara, né? É outro ele George. É um cara confiante. Autoconfiante, né? É, isso aí. Então é. Certamente ele teria comido a mãe dele. Largado de lado, né? E ninguém ia nascer, cara. É, não, é, mas se toma... Então, teoricamente, no final do filme, o Marty devia continuar a desaparecer. Sim. Isso. Mesmo tendo conseguido ajudar o pai e a mãe. Isso. É isso aí, é isso aí. Olha só, seu Spielberg. Do Robert Zemeckis, cara. Mas, exatamente. Tem outra coisa também que a gente não para pra pensar. O DeLorean, ele viaja no tempo, mas não no espaço, né? Ele tá no mesmo lugar. Sim. Só que em tempo diferente. Sim. Pô, mas isso em relação ao quê? Né? Porque, se você parar pra pensar, a Terra está se movendo. Ela tá girando em volta de si mesmo. Ela tá girando em torno do Sol. O Sol está girando em torno do centro da galáxia. E a galáxia também tá andando, cara. Então, se você viaja 1 minuto pro futuro, no mesmo espaço em relação a... o universo, você aparece no espaço e morre. Esse é um furo que todo filme de ficção científica em viagem do tempo tem, né? Exato. Todos eles. Uhum. Não tem como escapar disso. Talvez contato seria uma maneira de escapar nisso. Não, mas olha, o efeito borboleta não sofre disso, porque ele viaja a consciência dele. É mental, tá bom, ok. É, minha noitinho também não. É, o em algum lugar do passado também não. É, mas eu tô falando da viagem física mesmo. Sim, sim, mas... É, então, isso é um problema. Mas daí algo como o Deep Space Nine, onde você entra num buraco de minhoca e sai do outro lado, aí não tem problema, né? Porque o ponto de entrada e o ponto de saída tem uma posição... Tem endereço. Fixa no espaço, tem um endereço no tempo e um endereço no espaço também. Exato. Aliás, o buraco de minhoca puxa outra da teoria, juntando lá com aquela do Einstein. E também junta com Contato, o filme Contato. Sim, verdade. Isso que é um fato muito legal, que a ciência levou também, a ficção científica levou ao desenvolvimento da ciência. Porque, olha só, o buraco de minhoca, que também é teórico, não há comprovação da sua existência, certo? Isso. O wormhole é como se fosse um buraco no universo que leva a outro lugar. Outro ponto. Certo? Isso. Um atalho no universo, né? Perfeitamente. Pelo que eu li, os pensamentos teóricos sobre o wormhole é que ele pode existir durante milésimos de segundo e ele teria um tamanho microscópico e ele sumiria. E você não tem como prever. Como se fosse isso, né? Isso. Esse aí foram as primeiras ideias de wormhole que foram feitas já pelo Einstein lá em 1926, 1927, onde eles começaram a forçar soluções na realidade geral que permitiriam você ligar um ponto no universo ao outro e as consequências eram que eles seriam muito rápidos e impossíveis de atravessar. Sim. Então assim ficou largado isso aí por décadas. Daí uma história bonitinha até, o Sagan, quando ele foi escrever Contato, ele queria que o filme, que o livro, desculpa, fosse cientificamente consistente. Ele ligou para um professor do MIT, desculpa, Caltech, o Kip Thorne, e falou, cara, eu tô escrevendo um livro, eu queria fazer alguma maneira que permitisse as pessoas viajarem grandes distâncias no espaço, mas que fosse fisicamente possível. O Thorne falou, ih, rapaz, não sei nenhuma não. Aquilo ficou na cabeça e ele começou a tentar resolver um problema que permitisse fazer isso. Ele pegou as equações de Einstein, da relatividade geral, e falou, eu quero que ela tenha isso, isso, isso, isso, isso, isso, várias condições, quer dizer, que seja estável, que permita que uma pessoa atravesse sem ser esmagada pela força de gravidade, sim, sim, que ela não morra pela radiação, escreveu tudo isso aí. A partir daí, ele deduziu uma solução, que é a solução do buraco de minhoca, do wormhole, atravessável, ou transponível, não sei lá como é que é a tradução para o português. Transponível é mais legal. Daí, a partir disso, foi o que ele usou no livro Contato e no filme, que é aquela máquina, tal, tá, spoiler alert de novo. Não, pelo amor de Deus. Ah, não, pelo amor de Deus. Quero ver o filme, mas é o dele. É, a máquina cria uma abertura do buraco de minhoca pra dar no destino final. É isso. Cada um viaja no tempo porque quer, né? Então... É, mas e aí, diga? O filme e o livro, eles usam uma solução que é factível fisicamente. Vamos imaginar que você pega uma folha de papel e uma formiguinha vai ter que atravessar andando pela folha de papel. Tu, tu, tu, ela vai andar pela toda aquela folha e demora maior tempo. Isso. Agora eu dobro essa folha e faço um buraco nela. Isso, ela atravessa o buraco. Ela pode atravessar esse buraco e atravessar uma puta distância na folha rapidinho. Isso, isso aí. Ou esse é o buraco de minhoca. Essa é a ideia do buraco de minhoca. Eu lembro daquele filme Event Horizon com o Sam Neill, sabe? Que é bem, bem mais ou menos, sabe? Que isso, isso, isso. Ah, e aí, aí ele fala qual é a melhor distância entre dois pontos, aí os caras falam assim, ah, é uma linha reta ali. Não, a menor distância entre dois pontos é zero. É muito maneiro. E aí ele faz um buraco no papel e explica como é que funciona a nave, né? Exatamente. Então agora, voltando ao início da nossa conversa de louco. Agora a gente pega, cria um buraco de minhoca de alguma maneira. Sim. Daí eu pego, coloco esse buraco de minhoca dentro de uma nave. Sim. Faço essa nave dar uma volta no universo a velocidade muito alta. Do Einstein, isso. Ela volta ao ponto inicial onde ela saiu. Isso. O que que vai acontecer entre as duas bocas do buraco de minhoca? Não, calma, calma, calma, calma, peraí, peraí. Você cria um buraco de minhoca, prende na nave uma ponta dele. Prende na nave? Prende na nave. E vai rebocando. E aí o outro, a outra borda dele, você cria na Terra, no ano de 2012. Isso, e deixa parada aí. Vamos dizer que ela saia hoje, 2012, ela sai da Terra, uma boca do buraco tá aqui, na Terra. Isso. A nave parte, bum, a quase velocidade da luz com a outra borda do buraco. Isso, dá voltas, fica andando por fica muito andando tempo. Fica andando e tal, não sei o quê. E aí, quando o cara volta pra Terra, o tempo passou pra ele pouco, né, tempo. E na Terra passou muito tempo. Perfeito. E agora, você criou um túnel com uma entrada em 2050 e outra entrada em 2012, entendeu? Daí agora você pode ir pra 2050 e voltar pra 2012. Exatamente. Através do buraco de minhoca que a nave criou. Isso. E isso é bizarro. Então, o buraco de minhoca foi feito com uma solução de você fazer uma viagem espacial muito longa, mas utilizando a relatividade restrita, você pode com ele também criar uma máquina de tempo. E aí fudeu, porque você vai poder pegar gente do futuro, mandar pro passado e destruir toda a linha temporal. É, pode vir um exército, né, amor? Isso prova que ou essa teoria não é válida, ou exato. A nossa teoria de destruição do tempo também não é válida. Porque senão alguém já teria voltado no futuro pra cá e já teria feito merda. É chamado paradoxo de Fermi. Quer dizer, se fosse possível voltar no tempo, a gente deveria ver viajantes temporais o tempo todo passando pela gente. Não, mas eles estão disfarçados, né, cara? Me voando de roupa brilhante de neon, cara. Bota aquele óculos com o nariz e o bigodinho. E todo mundo sabe que existem os Time Cops. E se a gente já está vivendo em uma linha alterada? Teoricamente, todo mundo vive em linha alterada, já que cada possibilidade gira um universo à parte, né? E se o cara já voltou no passado e já fez uma cagada que fez, por exemplo, tudo acontecer do jeito que aconteceu? Mas aí é uma preocupação que não nos cabe, né? Não. É tipo assim, é que nem preocupação com a guerra atômica. Exato. Não nos cabe. Não. Aquela paranoia que todo mundo tinha nos anos 80 da guerra nuclear era paranoia infundada. Você não podia fazer nada pra impedir. Nada. Se você não pode impedir, relaxa. Exatamente, uma boa filosofia. Então, alguém viajou, será que já mudou o tempo, meu irmão? Relaxa. Se você não tiver acesso a uma máquina do tempo, relaxa. Exatamente. Se alguém tentasse mudar o passado, ele ia acabar em outra linha. Então, o nosso passado tá estável do jeito que ele é. Mas a minha preocupação não é o passado, é o futuro. É. Passado eu não posso ir, no futuro eu tô indo, né, cara? Você tá indo. Quando o universo foi criado, a nossa teoria vigente, não é que junto com o universo, junto com a matéria, não foi criado também o espaço e o tempo? Isso. Então o tempo é uma coisa finita, palpável. Se existe um lugar onde não existe tempo, esse lugar é alcançável. Como assim alcançável? Se não existiu tempo antes do universo, e aí passou a existir... Mas a gente tá falando aqui tudo que o tempo é relativo, cara. Se não existe começo nem fim, não existe tempo, se você pensar bem nesse sentido, né? Isso é um problema. Se o tempo é relativo, como a gente falou, ele não é constante, a gente pode transgredir essas regras. O tempo é relativo, mas ele não é absolutamente relativo. Ele é relativo de uma forma bem comportada. E que a gente entende muito bem. Não é que tudo é possível, é que algumas coisas são possíveis que a gente achava que não era possível antes. É, o tempo ele só vai ter sentido se tiver um referencial. Por exemplo, se tiver um começo, uma linha mesmo, começo e fim. Agora, você tá falando do universo em geral, por exemplo, se você considerar que o universo, ele existia, o que existia antes do Big Bang? Talvez existisse alguma coisa, outro universo. E aí, o que vai existir depois que houver a entropia? Provavelmente outro universo. E aí, o tempo aí é infinito. Então, se é infinito, você não tem referencial. Se não tem referencial, você não tem tempo. No âmbito universal que eu tô falando, entendeu? Qual é a conclusão geral que a gente tira disso tudo? Não tem conclusão nenhuma, cara. É. Como assim conclusão? Conclusão. Você não fala que a gente tem que sempre concluir alguma coisa no Nerdcast? Peraí. Conclusão que a gente devia ter chamado o JP pra fazer o final.